violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Novos intérpretes. Camilo Carrara, Chico Pinheiro e Euclides Marques. Uma informação aos ouvintes que passaram os últimos 9 meses fora do planeta. 2008 marca o centenário da imigração japonesa para o Brasil. Ouvimos a canção tradicional japonesa Chidori, com Camilo Carrara ao violão e arranjo e Tamiya Kitahara ao koto. Você que está nos ouvindo deve estar se perguntando: e o que, que música japonesa tem a ver com o violão brasileiro? Tem a ver tanto quanto valsas, rock, jazz, música judaica, canções italianas ou francesas, rumba, funk, bolero, tudo o que se possa imaginar. O intérprete e arranjador que vamos retratar hoje é uma suma da gloriosa mistura e diversidade que constitui o violão brasileiro hoje, uma arte que começou lá no início do século passado com imigrantes italianos e nordestinos iletrados, que tocavam de forma totalmente intuitiva e que hoje é uma linguagem com sua própria gramática, vocabulário, sotaque e literatura, que exige de seus praticantes mais estudo e versatilidade que praticamente qualquer outra linguagem instrumental hoje. Camilo Carrara. Ouvimos de Leo Brauer os estudos números 9 e 10, em arranjo de Camilo Carrara para o trio Setó, formado por ele ao violão, Eduardo Contreira à percussão e Pedro Macedo ao baixo. A trajetória de Camilo Carrara é um verdadeiro roteiro do que se espera de um violonista hoje dentro do cenário da música brasileira. Ele começou a estudar violão em Itu, com Célia Tretel, e mudando-se para São Paulo, passou pelas experiências à primeira vista mais díspares. Estudou formalmente em conservatório e no Clank, a escola do Zimbutril. Ele formou-se em música pela USP e em guitarra no conservatório de Tatuí. Estudou estética com Karl Reuter e harmonização e arranjo com Conrado Paulino e outras feras do jazz. Quando ele entrou no mercado de trabalho, Camilo estava preparado para absolutamente qualquer tipo de experiência. Hoje, num dia, ele pode tocar uma parte orquestral com a OSESP e, no outro dia, acompanhar um cantor regional como Antônio Nóbrega. E o seu primeiro disco solo foi de música japonesa. Ouvimos de Rentaro Taki, em arranjo de Camilo Carrara, Koju Notsuki. A ideia para este disco de música japonesa surgiu quando Camilo Carrara viu um colega tocar uma série de variações sobre a famosa canção japonesa Sakura. Ele achou que o violão rendia bem com aquele ambiente sonoro e começou a procurar material, inclusive pedindo que esse amigo trouxesse algo do Japão. Aos poucos, ele foi aplicando sua própria estética de arranjos, que implicam na transformação do caráter da melodia, na mescla da introdução com material melódico de base e a harmonização influenciada pelo jazz contemporâneo de Ralph Towner ou Keith Jarrett. No final do trabalho, ele tinha música suficiente para um CD bastante inusitado. Thank you. de Nogami e Simofusa, em arranjo de Camilo Carrara, Haha no Uta. Este CD de música japonesa, aliás, abriu muitas portas para Camilo, porque poucos são os músicos brasileiros que criam um vínculo tão intenso com a música do Japão. Além disso, como a atmosfera do disco é geralmente bem plácida, ele tem sido usado como material para relaxamento e meditação, tanto que a gravadora encomendou um outro disco explorando esse filão de música para relaxamento com Sons da Floresta. Mas isso não é nem 10% da atividade de Camilo Carrara. A lista de cantores que ele já acompanhou é infinita, passando por Zizi Posse, Antônio Nóbrega, Fortuna, Toquinho. Ele musicou e gravou poemas de crianças carentes para projetos sociais, fez arranjos para todo tipo de espetáculo, fez inúmeras parcerias instrumentais. Até eu já toquei em duo com ele. Este duo com André Siqueira é mais experimental e traz seu background clássico numa improvisação 100% livre. Thank you. Ouvimos Camilo Carrara e André Siqueira aos violões no Improviso número 7, uma improvisação totalmente livre. Um violonista e compositor hoje no Brasil forçosamente ilustra um conceito de globalização musical. Ninguém mais se forma numa redoma. É natural para um compositor citar como influências marcantes personagens esteticamente tão díspares quanto Tom Jobim, Jackson do Pandeiro, Chopin, Jimi Hendrix, Pat Metheny e os Beatles. Mas esse é exatamente o blend que dá aroma à música de Chico Pinheiro. O violonista Chico Pinheiro tocou de sua autoria Contemplação, que contou com arranjo para cordas de Gilson Peranzetta. Chico Pinheiro é de São Paulo, começou a estudar música sozinho aos 7 anos e aos 15 já era profissional. Nas pegadas de tantos outros grandes instrumentistas brasileiros, ele completou sua formação na Berklee School, em Boston. Seu primeiro CD, Meia Noite Meio Dia, pousou no cenário da MPB com um grande efeito, firmando tanto sua reputação de instrumentista quanto a de um compositor que já nasceu maduro, com parcerias, com letristas fortes como José Miguel Wisnik e Paulo César Pinheiro, e um estilo bem denso e introspectivo de compor que lembra um pouco um Edu Lobo dos anos 60. Ouvimos de Chico Pinheiro, Pontevedra, com o autor ao violão e um arranjo de cordas de Gilson Peranzetta. Chico Pinheiro, por ora, tem se concentrado em produzir canções e tem tirado de letra a natural dificuldade de impor seu nome quando depende de outros cantores em seus CDs. Mas ele é um instrumentista de credenciais fortíssimas, uma prática sólida em jazz e uma virtuosidade requintada que não chama atenção para si e enriquece sobremaneira o vocabulário do cancioneiro contemporâneo. Chico Pinheiro, ao violão, tocou de sua autoria Planície, que também contou com Anthony Wilson, à guitarra, e Swami Jr., ao violão de sete cordas. Esse colorido índigo de Chico Pinheiro tem obtido um reconhecimento muito grande da crítica, ainda mais por estar um pouco na contramão do que o violão brasileiro tem produzido recentemente. Se daqui a 40 anos nós formos avaliar qual foi a ênfase do nosso violão na primeira década do novo século, eu tenho certeza que essa ênfase será a renovação do choro. Um dos violonistas que ilustram este fato é Euclides Marques, especialmente na sua formação em duo com Luizinho Sete Cordas. Thank you. Ouvimos de Radamés Inátali, Remexendo, com Euclides Marx ao violão de 6 cordas e Luizinho aos 7 cordas. Euclides Marx nasceu em Penápolis, no interior do estado, em 73. Ele se formou em música pela Unicamp e consolidou a sua reputação no meio musical quando chegou à final do Prêmio Visa. Desde então, esse duo com Luizinho 7 cordas tem sido resenhado pelas melhores publicações de violão e saudado como um duo ágil, cheio de vitalidade e na melhor tradição do famoso duo formado por Rafael Rabelo e Dino 7 cordas. Thank you. Ouvimos de Pixinguinha o choro Desprezado, tocado por Euclides Marques e Luizinho Sete Cordas. Como diz Sérgio Cabral no encarte do CD deste duo, como não tem jeito um país que produz violonistas como Euclides Marques e Luizinho Sete Cordas? Nossos agradecimentos a Camilo Carrara e Euclides Marques pelas gravações escutadas neste programa. Os seus comentários serão muito bem-vindos se você escrever para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.